Olá, uma ótima quarta-feira para você. Aqui fala Silvio Lodi, apresentando mais uma edição do Acaerte Notícias. Acompanhe os principais destaques de hoje. Recorde de turistas estrangeiros impulsiona mercado de trabalho e coloca Santa Catarina como líder nas contratações do setor de hospedagem e alimentação no país. Transporte de cargas faz alerta sobre risco de desabastecimento devido à falta de mão de obra em Santa Catarina. Setor também pleiteia melhorias na infraestrutura em reunião com o governador Jorginho Melo. Jantar dos líderes cooperativistas promovido pela OSESC tem reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo em Santa Catarina. Pesquisa da Serasa revela que 50,7% dos brasileiros foram vítimas de fraudes financeiras em 2024, um aumento de 9% dos casos. Programas Vale Gás e Pé de Meia serão incluídos no orçamento de 2025, que será votado na próxima semana. O IMA realiza nesta quinta-feira uma audiência pública sobre o projeto de melhoramento fluvial dos rios Itajaí do Oeste em Taió, Itajaí Açu em Rio do Sul e Lontras e Benedito em Timbó. Quarta-feira, com tempo instável em Santa Catarina e riscos de chuvas intensas no litoral e Vale do Itajaí. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Dia a dia. Hoje é o Dia Mundial do Glaucoma, uma data para lembrar da importância da prevenção. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo e, muitas vezes, não apresenta sintomas no início. A única forma de detectar cedo a doença é com exames regulares. Se diagnosticado a tempo, o tratamento pode evitar a perda da visão. Procure um oftalmologista e cuide da sua saúde ocular, viu? Lembre-se, ver bem é viver melhor. Santa Catarina, em destaque. Santa Catarina já registra números surpreendentes de turistas estrangeiros e, consequentemente, um crescimento expressivo nas contratações dos setores de hospedagem e alimentação. Segundo dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estado recebeu mais de 198 mil turistas internacionais em janeiro deste ano, um número recorde, e lidera as contratações do setor de serviços ligados ao turismo. A repórter Carol Denardi amplia esse assunto. Carol. Conforme a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, essa tendência positiva também é refletida nas vagas de trabalho. Foram criadas mais de 400 novas oportunidades formais nos serviços de alojamento e alimentação no mês de janeiro aqui no estado, o maior saldo no país. A presença dos turistas, principalmente estrangeiros, teve impacto direto nas contratações catarinenses. Como avalia o vice-presidente regional Grande Florianópolis, da FACISC, Sander Demira. Tivemos muitos turistas, especialmente estrangeiros, argentinos e chilenos, sobremaneira, aqui no nosso litoral, e isso movimentou um pouco acima do esperado a economia local, né? E a gente sabe que esse setor de serviços, né, que engloba todas essas áreas do turismo, que são as hospedagens, alimentação, próprio comércio, sim, ele é um empregador muito importante. Na economia do turismo, a FACISC acredita que a infraestrutura tem papel fundamental. Porque com estradas melhores, com melhores aeroportos, com melhores serviços, você tem mais atração de investimento para o estado de Santa Catarina, né? E obviamente que, como o estado já tem essa vocação do turismo, quando você melhora a infraestrutura, quando você melhora a economia local, você obviamente que incentiva toda a cadeia do turismo, né? Representantes do transporte rodoviário de cargas de Santa Catarina foram recebidos pelo governador Jorginho Melo para uma reunião centrada nos problemas que impactam o setor. O repórter Cadu Reis nos traz mais informações. Cadu, quais os principais temas debatidos, hein? Silvio, entre os pleitos apresentados estão as necessidades de melhorias na infraestrutura viária, com a proposta de que parte da arrecadação estadual com o imposto IPVA seja compulsoriamente destinada para as rodovias. Outra dificuldade relatada pelo segmento é a carência de mão de obra, com cerca de 15 mil vagas em aberto em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo analisa. Quando eu recebo a FETRANSESC, que está preocupada com estrada, com mobilidade, com mão de obra qualificada, eles têm um grande problema. Não tem mais motorista. Então eles querem que o governo ajude na qualificação de mão de obra. É uma parceria. Nós estamos cuidando muito da infraestrutura de Santa Catarina. Então eu fico muito feliz em poder recebê-los, poder ouvi-los e poder dar a chance deles se manifestar. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, FETRANSESC, Dagnor Schneider, destaca. Nós temos hoje mais profissionais saindo da atividade do que novos entrantes e que isso pode gerar alguma consequência em termos de risco de desabastecimento num futuro talvez não tão distante. Nós precisamos de mão de obra qualificada para corresponder e atender a demanda do setor. E a gente veio trazer também o reconhecimento pelo projeto liderado pelo governador do Estrada Boa, pelos avanços que vem tendo e acho que nesse sentido que a gente vem justamente buscando cada vez mais investimentos na infraestrutura, a gente sai daqui bastante satisfeito e na expectativa que a gente possa ter os avanços que nós precisamos. Durante o jantar de líderes cooperativistas, a Frente Parlamentar do Cooperativismo foi reinstalada em um evento que reuniu autoridades políticas e mais de 150 lideranças do setor. A repórter Amarilis Pequeno acompanhou. Oi, Silvio. O Jantar dos Líderes Cooperativistas, promovido pela Organização dos Cooperativistas do Estado de Santa Catarina, marcou um momento histórico para o cooperativismo catarinense. Durante o evento, foi reinstalada a Frente Parlamentar do Cooperativismo Catarinense, um passo simbólico e relevante para o fortalecimento da união entre o sistema cooperativista e o Poder Legislativo Estadual. Vanir Zanata, presidente da OSESC, comenta sobre o evento. A integração de pessoas na liderança do cooperativismo, eu acho que só aumenta o nosso poder de convencimento de que esse sistema é um bom sistema e é o melhor sistema que a gente conhece, né? O sistema está unido, está conversando, está tirando sugestões, está fazendo indagações, então todos saímos ganhando. A nova composição da FRENCOP é formada por 12 deputados estaduais que se comprometeram a atuar em defesa do setor e a promover debates sobre o desenvolvimento das cooperativas. O deputado José Milton Schaeffer foi eleito para coordenar os trabalhos da frente. Que tem como objetivo debater e criar políticas públicas de apoio ao desenvolvimento do cooperativismo catarinense. E também buscar aqui nesse meio, né, nesse colegiado com 100% do PIB cooperativista do nosso estado, debater ideias, buscar experiências e também bandeiras para serem defendidas lá na Assembleia Legislativa. Contato entre redações. Em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, acontece amanhã, quinta-feira, uma audiência pública para discutir intervenções nos rios da região. A repórter do Grupo de Comunicação Difusora, Cristiane Faustino, tem detalhes desse evento. Cris, o que será tratado nesse encontro em Rio do Sul, hein? Olá, Silvio. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, realiza nesta quinta-feira, às 19 horas, uma audiência pública sobre o projeto de melhoramento fluvial dos rios Itajaí do Oeste em Taió, Itajaí Açu em Rio do Sul e Londras e Benedito em Timbó. A proposta é apresentar e debater com a comunidade as obras previstas para reduzir os riscos e impactos das enchentes. Entre as principais intervenções previstas no projeto estão a dragagem, aprofundamento e recuperação das calhas dos rios, além da remoção de vegetação e estabilização das margens para prevenir erosões e deslizamentos. A ideia é melhorar o escoamento das águas, aumentando a segurança dos moradores das regiões atingidas frequentemente por cheias. O relatório de impacto ambiental RIMA está disponível para consulta no site do IMA, ima.sc.gov.br. O projeto é liderado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, com consultoria das empresas ProSul e GeoEnergy Engenharia. De Rio do Sul, do Grupo de Comunicação Difusora para o Acaerte Notícias, Cristiane Faustino. Economia em destaque. A Serasa divulgou nesta terça-feira pesquisa sobre golpes no mercado financeiro do país. Golpes evitados contra bancos e cartões de crédito cresceram 10,4% em 2024, ante 2023, representando 53,4% das fraudes registradas no período. E olha só, caso fossem concretizados, o prejuízo estimado chegaria a 51,6 bilhões de reais. O repórter Marco Aurélio Gomes tem mais dados sobre esse levantamento. Marco. Silvio, outro levantamento da Serasa feito com consumidores aponta que 50,7% dos brasileiros foram vítimas de fraudes no último ano, um salto de 9 pontos percentuais em relação a 2023. Desse total, 54,2% das vítimas afirmaram ter perdido dinheiro. Entre os tipos de fraudes mais recorrentes, o uso indevido de cartões de crédito liderou o ranking, com 47,9%. Seguido por golpes financeiros, como boletos falsos e fraudes via Pix, 32,8%. E a invasão de contas bancárias ou redes sociais, 19,1%. Essas ocorrências impactaram a confiança dos consumidores nos métodos de pagamento online, segundo a Serasa. O uso do Pix para realizar transações caiu de 69% em 2023 para 60% em 2024. E a perspectiva de segurança sobre a modalidade foi de 32% para 22% no mesmo período. Direto de Brasília. E de Brasília, Rita Sardi. Rita, a nova ministra das Relações Institucionais já tem bastante trabalho pela frente com negociações sobre o orçamento deste ano, que ainda não foi votado, né? Olá, Silvio e ouvintes. Isso mesmo, Silvio. A ministra Gleisi Hoffmann tem reunião nesta quarta-feira com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e também com líderes da Comissão Mista de Orçamento para tentar destravar a votação do Orçamento da União de 2025. A proposta já deveria ter sido aprovada no final do ano passado. Um dos entraves é que o TCU mandou que o governo colocasse o programa Pé de Meia, que dá bolsa a estudantes, no orçamento. Outro programa que precisa ser incluído é o Vale Gás. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, explicou como vai ser a dinâmica para incluir esses programas no orçamento. Tem o Vale Gás e tem um debate a ser feito também sobre o Pé de Meia. Seguirá para cá, para a CNO, um ofício detalhando os valores e procurando encaixar cada um desses programas. Pé de Meia ainda está em discussão qual é a melhor solução, o melhor encaminhamento. Obrigado. Certamente vai ser encaixado no orçamento. E vamos conferir como fica o tempo. Daniele Lima traz a previsão. Nessa quarta-feira, o tempo permanece instável. O dia inicia com chance de chuva principalmente do litoral aos planaltos, enquanto no Grande Oeste o céu varia de nublado a parcialmente nublado. Entre a tarde e a noite, há previsão de chuvas irregulares em todo o estado, com risco de chuva intensa em curto período, especialmente no litoral e no Vale de Itajaí. Os ventos serão variáveis, mudando de nordeste para sudeste e leste, com possíveis rajadas no litoral. As temperaturas quase não se alteram no litoral. As máximas previstas são de 25 graus em Tubarão e Caçador, 27 graus em Florianópolis e Itapoá e 28 graus em Maravilha. Até o momento são essas informações. Por hoje é tudo, mas a jornada continua, viu? A gente se encontra amanhã, aqui mesmo, nesta emissora integrante da Rede Acaerte. Até lá! Economizar é bom, né? E a economia na Farm Farm é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento à perfumaria, na Farm Farm você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm Farma. Iniciamos o nosso Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho de odontologia na companhia aqui do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme fazer parte desse projeto que busca, né, esclarecer, tirar muitas dúvidas da população. Preços baixos.